251, decola aos 36, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Oxenar 6251. Oxenar 251, contato radar na decolagem, sobe para o 360, vigilância. 360, vigilância, 6251, pode levar com o Brody Leda. Oi, Leda. Voando Leda, 6251. Chinama 251, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 13325. Thank you. 5973, identifique. Desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 5, na frente de dona. Dois mil pés. 259-73, autorizada final, ILS. Nossa, 73, chame torre, frequência 1986. Seja ruim a frequência, tá livre. O 1865, a sua identificação. Foi de bom, que desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. 865, desça para 2000 pés, está autorizado a final custando zero. Diego 1093, identifique, desça para 4000 pés, chegada Bonf, ajuste no 095. Usado. Nove meia um, 360, vigilância. Obrigado. 1-1-8-6-5, complete final, chame torre em 1-1-8-9-5. Correção. 1-1-8-6. Correção, meia, bom dia. Já.